MC, Lucas Pombo. Vem, vem, vem. Pra onde eu brilho, os morcegos estão voando até de dia. Com coração gelado, porque hoje a fé que guia. Nas ruas selvagens, agonia se prolifera. E quem pensa pequeno por aqui só se ferra. Pra onde eu brilho, os morcegos estão voando até de dia. Com coração gelado, porque hoje a fé que guia. Nas ruas selvagens, agonia se prolifera. E quem pensa pequeno por aqui só se ferra. Somos tigres soltos aqui nessa selva escura. E o que nos ilumina é a luz da viatura. Uns cumprem obrigação, outros falham com dever. É muito pouco tempo e muita coisa pra fazer. Aonde por onde pessoas não contam piadas. Promessas não cumpridas são como vidas tiradas. As rosas têm espinhos, cuidado com o que planta. Por aqui quem se atrasa pro gosto não pode cobrar quem se adianta. Sem leis, tipo Somália, Sudão. Traficantes por aqui têm fama de sultão. Sem vez, pros que fazendo corre num tão. Já vi grandes por aqui, dá de cara com chão. Se encara e vê bem cara, para e veja qualquer fita. É inútil insistir naquilo que nem tu acredita. Filma só de longe, veja quem pereceu. A essência só se perde de quem nunca mereceu. Pra onde eu brilho, os morcegos estão voando até de dia. Com coração gelado, porque hoje a fé que guia. Nas ruas selvagens, agonia se prolifera. E quem pensa pequeno por aqui só se ferra. Pra onde eu brilho, os morcegos estão voando até de dia. Com coração gelado, porque hoje a fé que guia. Nas ruas selvagens, agonia se prolifera. E quem pensa pequeno por aqui só se ferra. Não rola lock que não tem ibope, já fica em choque com a nossa presença. Um dia eu quis crença, mas hoje eu apenas escuto a voz que só dispensa. Que dispensa de todos que botavam fé. Viram que eu nunca derreto, tentaram me conter. Mas é bom ter senso e ver que eu ainda sou forte de pé. Essa terra aqui é um vale de lágrimas. Pra uns e outros é um passe de páginas. Mas aqui não dá para cobrar o que tu erra. Caráter é um só, se cê perde não recupera. Fera que te toma e cê nem vejão. O crime aqui é inacabável como a corrupção. Uns dizem que é pecado, outros dizem que não. Mas a crença tá em Deus e não na religião. Eles estão se afogando em águas de maldades. Datas são guardadas para ter mágoas e saudades. E pela noite fria o coração já caduca. Derruba um Golias por dia e faz oração da madruga. Pra onde eu brilho, os morcegos tão voando até de dia. Com coração gelado, porque hoje a fé que guia. Nas ruas selvagens, agonia se prolifera. E quem pensa pequeno por aqui só se ferra. Pra onde eu brilho, os morcegos tão voando até de dia. Com coração gelado, porque hoje a fé que guia. Nas ruas selvagens, agonia se prolifera. E quem pensa pequeno por aqui só se ferra.